apenas se manifesta através do dedo, mas pode se manifestar através do cotovelo. Aí disse, ah, doutor, então é por isso, que da outra vez, eu tomei remédio, passou do dedo, demorou um pouco mais, veio no cotovelo, porque pode dar dor no cotovelo. Tem muita gente que tem dor de cotovelo, né, que não é ciúme do outro, não, inveja. É gota, que não é chuva, é gota. Alteração no metabolismo das proteínas. Em outras palavras, traduzindo em miúdos, eu estou doente, por isso o dedo dói. Eu não estou doente porque o dedo está doendo. Entenderam a diferença? Eu não estou doente porque uma parte de mim adoeceu, simplesmente. Eu adoeci daquela parte porque eu já estou doente. Essa é uma visão sistêmica. Se alguém da família adoece, a família está doente. Por isso, aquele indivíduo adoeceu. O que é isso, assim, numa linguagem bem coloquial, bem do nosso cotidiano? Se alguém da família entra num processo depressivo, nós temos que repensar a família, não só o indivíduo. Se alguém entra num quadro obsessivo, eu não posso tratar aquele indivíduo como se fosse a parte da família e ele tivesse com a obsessão. Eu cuido dele e da família, porque ele está inserido na família. Se um jovem resvala para a dependência química, eu não posso tratar só o jovem, eu tenho que tratar a família, porque a família está doente. Se tem alguém, o pai ou a mãe, que caiu na compulsão da internet e não sai do gamão, do gamão, do gamão, do gamão, a família está doente. Alguém fica ali 7 horas, 12 horas por dia jogando gamão na internet. Está compulsivo. Está como uma compulsão. Por que ela se demora tanto na internet? Essa família está doente. Vejam que o raciocínio, ele começa a nos remeter para uma nova concepção, uma concepção mais ampla, na qual nós nos responsabilizamos todos e começamos a sair daquela posição confortável de ficar na cadeira, olhando o problema, mesmo que o problema seja dentro da família, dizendo, ah, fulano é a ovelha negra na família, ah, fulano é o nosso problema, a gente costuma dizer assim, ele é o nosso problema. E se a gente muda essa concepção, a gente muda a forma de intervir na família. No norte, há um provérbio que vocês conhecem, mas talvez não saibam como é que ele se dá bem. Já ouviram falar no termo boi de piranha? Isso, boi de piranha. Boi de piranha, você quer atravessar a boiada num rio, na Amazônia os rios são caudalosos, são grandes, e muitos rios são piranhas. E você quer passar com os bois, e quer passar com segurança. Aí você pega aquele boi mais velhinho, o mais caraquento, o boi mais tupiniquim, que está todo feridento, aguça aquela dor dele e joga ele primeiro para atravessar o rio. Quando ele começa a atravessar o rio, o que é que se dá? As piranhas atacam aquele boi. E quando as piranhas estão atacando aquele boi, a boiada passa silenciosamente, indene as piranhas e ultrapassa o leito do rio sem nenhum problema, enquanto que o boi de piranha é devorado pelas piranhas. É o que nós gostamos de fazer, como quem disse para o médico, arranca o pé, doutor, não dá para arrancar o dedo, alguém poderia dizer, ah, doutor, se eu pudesse arrancar o dedo. Nós fazemos assim com a família. Muitas famílias disfuncionais dizia assim, puxa, ainda bem se ele desencarnasse. Começamos a pensar assim, o avô está com Alzheimer e a família diz, puxa, mas será se o vovô, já não está na hora dele, a gente tem uma pressa que o vovô volte para o mundo espiritual. É uma família disfuncional. Olha o vovô como boi de piranha, como se o vovô fosse a família ganhasse paz. Como se a paz da família fosse a ausência de problemas. E paz não é a ausência de problemas. Paz é algo muito mais dinâmico. E os problemas que estão postos estão nos desafiando à conquista da paz e da saúde familiar. Logo, quando um membro da família começa a ficar muito agressivo, você tem que pensar na família. O que é que está havendo na família que está potencializando a agressividade de um membro? Não que ele não tenha responsabilidade, ele tem, mas a família é corresponsável. Nós somos coautores. Quando você vai tratar, por exemplo, um alcoólatra, já era tratar o alcoólatra sozinho. Você vai tratar